nos bastidores. Ah, não, não, de novo não, de novo não. Interrompemos nossa programação para a propaganda pré-eleitoral Transamérica, regulamentada pela lei. Ah, deixa pra lá. Iguaçuenses e iguaçuenças, pelegos e pelegas, aqui quem fala sou eu, o Zé Pecúlio, o candidato que não fica de mimimi, o candidato que fala na cara, se eu falo que vou roubar e entrei na política pra ganhar dinheiro, é porque é isso mesmo, entendeu? Chega de gente mentirosa, chega de fazer as mutretas por baixo do pano e só ficar sabendo aí das peculiagens depois através da federal. Aqui eu faço e falo o que fiz e pronto, conversando a gente se entende, né? E hoje eu venho aqui falar de dois assuntos muito importantes que mexem com a sua vida e estão no topo das suas preocupações: a educação e a saúde. Vou começar com a educação, até por educação, né? Teve prefeito que veio antes de mim que se gabava que Foz tinha a melhor educação no Brasil, só porque os alunos tiraram nota alta numa provinha que fizeram aí, para um tal de IDEB. Vocês têm ideia do problema que isso representa, pelegada? Do problemão que uma nota baixa depois de uma nota alta significa para o gestor público? Então, minha proposta para a educação é muito simples. Chega de ficar perdendo tempo fazendo provinha de IDEB e coisa e tal. Chega de fazer comparação de se um ano tá bom e o outro tá ruim. Não fazendo a prova, a gente fica sem parâmetro. E aí todo mundo fica feliz. O professor trabalha mais tranquilo, sem se sentir pressionado. O pai fica mais contente, sem medo que o filho esteja estudando em escola de burro. Entendeu? Chega disso aí. Já na área da saúde, eu vou acabar com a fila da saúde. Ninguém mais vai ficar esperando meses e meses por uma consulta com um neurologista ou um ortopedista na rede pública, por exemplo. Sabe por quê? Porque eu vou acabar com essas especialidades na rede pública. Acabar! Quem quiser vai ter que procurar um particular. Assim, ninguém mais vai ficar na fila da saúde pública, só na fila dos consultórios e clínicas. Eu tiro o meu lombo da reta e os amigos da medicina, que sempre reclamam que o SUS paga pouco, vão receber só no particular. Não é bom? Claro que é bom! Outra medida para acabar com as filas na saúde é mudar o nome das bichinhas. Não sei se vocês me entendem. Quando eu falo a palavra fila, fila, isso já dá uma conotação negativa. Você já imagina, né? Aquela fila de gente, aquela demora. Então, pra que ficar repetindo palavra negativa, minha gente? Atraindo coisa ruim pro seu dia a dia, se existem sinônimos pra palavra fila na língua portuguesa? No meu governo, importarei um sinônimo de Portugal. A fila não será mais chamada de fila. Será chamada de bicha, mas sem homofobia. Assim, quando você procurar atendimento, você ficará esperando não na fila da saúde, mas na bicha da saúde. Porque bicha, sem homofobia, é uma palavra melhor do que fila. É mais colorida, atrai mais vibrações positivas do que fila. Sem falar que se a bicha ficar grande, a gente une o útil ao agradável e já organiza uma parada, não é mesmo? Então, o período de campanha ainda não começou, mas a data da eleição já foi marcada. Não será em 1º de abril, será no dia 2, que não é o dia da mentira. Então, não caia na besteira de votar em quem mente pra você. Vote em quem fala na cara. E se você não quiser me dar o seu voto, tudo bem. Me chama pra conversar, pra tomar um cafezinho. Me vende o seu voto. Eu prometo colocar o seu nome no meu caderninho e inventar um apelido bem legal pra ninguém identificar você na planilha do meu caixa 2, meu caixa 3, meu caixa 4, caixa 5, caixa 6, combinado? Então tá, pra prefeito, vote em mim, Zé Pecúlio, o seu candidato.